Vamos endoidar a caju! Sai do chão, sai do chão, sai do chão! Vai. Joga a mão pra cima e diz assim, sucesso novo, cavaleiro! Vai! Sofro por amor, a dancinha que vai estourar no DVD. Encaixa, encaixa, maltrata, maltrata. Encaixa, encaixa, maltrata, maltrata. Vai, bora, Aracaju. Tô indo pro reggae, tô nem aí pra nada. Pega a visão, terminei com a namorada. Tô solteiro de novo, então cole do meu lado. Sou o rei da porra toda, vem com o barril dobrado. Bora, vem pra cá, bebê, bora. Vai, brocador!